Manda fumaça do revólver da pistola. Manda fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Milho quer cachimbo, ele quer fazer fumaça. Marizinha, seja mais. Marizinha. Quero ouvir só a galera, só a galera, só a galera.